Olá. A esperança das pessoas costuma estar apoiada em fatores diversos que, em geral, são falhos. As pessoas apoiam as suas esperanças em outras pessoas, sejam lá quem forem. Apoiam as suas esperanças, no movimento dos astros, apoiam suas esperanças. Naquilo que uma cartomante diz, naquilo que um comentarista político ou um sociólogo, alguma pessoa assim, diz. Enfim, as pessoas colocam suas esperanças em muitas coisas, geralmente muito mais um otimismo. Mas quando a Bíblia fala de esperança, ela fala de uma esperança verdadeira. E quando não é o caso, ela diz: olha, era uma falsa esperança. Mas quando a esperança é de fato é mencionada, ela sempre é uma esperança sólida, porque ela é apoiada no Deus que dá essa esperança. Somente a esperança que é baseada em Deus, que é voltada para ele, que é focada nele, faz sentido e realmente se mantém viva, é inabalável, porque é infalível. Aquilo que Deus nos aponta, aquilo que Deus nos promete, aquilo que Deus garante, não irá falhar. E, portanto, essa esperança, ela dá consistência à vida daqueles que creem, daqueles que têm verdadeira fé, que têm fé genuína no Deus verdadeiro. No período das ameaças dos assírios que nós vimos em Isaías, capítulos 36, 37, 37, 38, não, 36, 37, mas melhor dizendo, né? Teve um fato que não foi colocado ali. Foi colocado, o Espírito Santo dirigiu para que fosse colocado no livro de Isaías, no ponto em que está, ou seja, no capítulo 38. Mas cronologicamente ele está no meio desses fatos, inclusive antes da tentativa final ali do rei assírio para dominar Jerusalém. E da resposta de Deus e tudo mais. Nesse meio tempo, o fato que está no capítulo 38 aconteceu. E que fato importante é esse? O rei Ezequias adoeceu gravemente. E ele foi avisado pelo profeta de que ele não sobreviveria a essa grave enfermidade. Olha o versículo 1, né, o que traz no capítulo 38 de Isaías. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Então Isaías foi avisado pelo profeta de maneira enfática, de maneira categórica, e tanto é que ele deveria pôr em ordem, organizar ali a sua vida, todas as questões ali relacionadas à administração, questões de sucessão no trono. Nós vamos ver que essa era uma questão problemática nesse momento, mas ele foi avisado quanto a isso. E é a partir deste ponto que nós vamos ver como Ezequias reage a isso e como Deus responde a isso. Muito bem, então, seguindo a nossa leitura, nós temos a partir do versículo 2 até o versículo 8. O seguinte: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. E este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu: farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acaz. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Trata-se aqui da esperança que tem como resposta aqui a fidelidade de Deus. Por que nós podemos dizer que Isaías tinha esperança? Isaías, o texto mostra que ele ficou profundamente abalado. Ele chorou amargamente. Imagina o rei caindo em prantos, caindo no choro. Curioso ele ter se virado para a parede. Uma atitude ali que mescla alguns temores, mas nós precisamos enxergar alguns elementos importantes aqui, porque a morte prematura, pensando que nas contas aqui, se nós formos fazer do tempo que Ezequias assumiu o trono, na idade que ele tinha, o tempo decorrido, ele está aqui com 39, 40 anos, portanto, alguém que está entrando na meia-idade, uma pessoa considerada nova, não é uma morte esperada, portanto, é uma morte prematura. E isso, de alguma maneira, no contexto de Israel, no contexto de Judá, sinalizava o desagrado de Deus. Ele recebeu essa notícia certamente como um ato de punição de Deus em relação a ele, reprovando algo ali na sua vida. E também é importante nós agora falarmos aqui da questão da descendência, a questão da linhagem de Ezequias. A essa altura, Ezequias não tinha tido um filho ainda. Ele veio a ter mais tarde o seu filho Manassés, que herdou o trono do pai. Mas a essa altura ele não tinha um filho, o que criava uma situação muito problemática, interrompendo assim a linhagem que era a linhagem de Davi. Eles são descendentes do rei Davi, uma linhagem que deveria permanecer no trono. Então veja que ele está aqui abalado porque, bom, e agora eu morro, não tenho descendente, Deus possivelmente não está contente comigo. Mas ele acreditava que a sua vida tinha elementos que depunham ali a seu favor. Ele acreditava que a sua vida diante de Deus não apresentava assim tantos pontos negativos. Ele fala que do seu esforço para agradar a Deus, ele procurava com sinceridade servir a Deus, procurava fazer as coisas para o agrado de Deus. E de fato, já foi comentado aqui que o reinado de Ezequias foi um reinado positivo, apesar dos deslizes em programar, costurar ali alianças políticas para garantir assim a defesa da nação, a defesa de Jerusalém, o que se mostrou, isso sim, é não apenas inútil, uma coisa tola, mas algo que realmente desagradou a Deus. Porém, o seu reinado foi marcado por grandes e importantes reformas religiosas. Lembrando que o pai de Ezequias, Acás, foi um dos piores reis de Judá, levando a nação a um paganismo profundo, extenso, instituindo ali muitos altares idólatras a deuses pagãos, uma religião misturada, uma tolerância a muitas práticas pecaminosas. E Ezequias, ele promoveu uma reforma, ele acabou com esses altares, ele restituiu ali o culto verdadeiro, inclusive com uma grande celebração da Páscoa, como deveria ser, revigorando ali as festas que Deus instituiu para Israel. Portanto, a marca da sua vida é uma marca, sim, positiva, e ele está aqui colocando isso diante de Deus. E, ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar que quando ele faz essa declaração, uma declaração curta, ele não faz um relatório extenso, pelo menos isso não foi registrado aqui, e certamente as suas palavras não foram realmente extensas. É importante lembrar que a Escritura prometia uma vida prolongada às pessoas que andassem nos caminhos de Deus. Veja, por exemplo, Deuteronômio capítulo 5, versículo 33, o último capítulo de Deuteronômio 5, o texto diz: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomaram posse. Ou seja, isso foi antes da entrada na terra prometida, antes da entrada em Canaã, e Deus já havia prometido que, andando nos seus caminhos, eles teriam uma vida com vários benefícios, inclusive de anos prolongados, ou seja, pessoas morrendo na sua velhice, não morrendo de forma prematura. Claro que isto é uma promessa genérica, e aqui ou ali as pessoas adoeciam ou eram atacadas, pessoas boas foram mortas dessa forma, mas veja que há aqui um forte apego de Ezequias. Ele sabe do seu papel, ele sabe da sua posição diante da nação, e ele se volta para Deus muito, muito claramente aqui, pensando nessas promessas de Deus e dizendo: olha, Deus, eu tenho sido sincero, eu tenho buscado agradar ao Senhor, e cremos que tudo isso de fato reflete uma sinceridade, não a sinceridade apenas no que ele está ao que ele está se referindo, uma vida de devoção sincera, de obediência e tudo mais, de esforço para obedecer, mas a sua própria oração é uma oração sincera, uma oração sem enrolação, podemos dizer assim, uma oração objetiva, uma oração em que ele sabe que precisa clamar, e a única pessoa que pode livrá-lo dessa morte prematura, embora anunciada, é o próprio Deus. É claro que isso coloca aqui uma questão, mas Deus disse que ele vai morrer, então como é que a pessoa vai pedir? Pois é, aqui a gente vê um exemplo claro de que o pedido, ele se baseia em questões que são honestas. Ele está sendo apenas sincero diante de Deus, baseado em coisas que estavam no seu entendimento. Ele não está exigindo nada, ele está chorando, ele está suplicando, e a sua esperança está verdadeiramente em Deus. Ele sabe que Deus pode livrá-lo, ele sabe que tem um fator que está acima de qualquer circunstância, que é a fidelidade de Deus. E é isso que nós vemos na sequência do texto. A vida de Ezequias foi estendida. E aqui é um fato absolutamente extraordinário. Alguém ter uma vida estendida, não por meses, não por um ou dois anos, mas por 15 anos. E o profeta Isaías, quando dá essa notícia, veja que ele dá duas notícias, né? Ele leva a notícia ruim, de que aquela doença era mortal, depois ele leva a notícia boa, de que ele sobreviveria, de que o rei sobreviveria. E por quê? Pela fidelidade de Deus, as promessas de defender Jerusalém. O texto fala, menciona Jerusalém, e não é por acaso, é porque tudo está vinculado aqui. A fidelidade de Deus em relação às suas promessas, em relação ao seu propósito de defender Jerusalém, e o rei está conectado com isso. Nesse contexto, nós não sabemos tudo o que está envolvido aqui nos desígnios de Deus, porque o texto não nos revela isso. Quando o texto não nos revela, nós precisamos nos contentar com aquilo que está descrito, e se há outras passagens que elucidem, que clareiem o texto para nós, nós recorremos sim a essas passagens. Quando não há, não temos o que fazer, precisamos apenas nos ater ao que está ali. Não sabemos tudo o que está envolvido, mas Deus certamente está pensando na defesa de Jerusalém, porque ele menciona isso, e ele menciona Davi especificamente. O texto diz no versículo 5: vá dizer a Ezequias a ordem que foi dada ao profeta. Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Veja, o Deus do seu antepassado Davi. E depois ele diz: eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, eu defenderei esta cidade. Portanto, a defesa da cidade está relacionada à defesa da vida do rei nesta declaração de Deus. E como eu disse, a gente não sabe como que Deus amarrou essas coisas, mas o fato é que Deus amarrou essas coisas de tal forma que para Deus o que era importante aqui era ser fiel a sua promessa de defender a cidade, e fiel à aliança que ele estabeleceu com Davi. E que aliança foi essa? De que não haveria falta de um descendente para ocupar o trono de Judá. Ora, se Ezequias não tinha um filho, como ele poderia dar prosseguimento à sua linhagem a essa altura da sua vida? Não tinha como. E a verdade é que, com o acréscimo de 15 anos, foi o tempo para que Ezequias tivesse um filho, esse filho crescesse e pudesse, com a ajuda evidentemente ali de tutores, e até, como a gente sabe, sempre houve essa questão da corregência, né? Um regente que era um infante. Isso aconteceu muitas vezes na história, não só de Judá, de Israel, mas de muitas nações. Quando alguém herda o trono ainda muito jovem, isso não impede que ele fique no trono, porém precisa de tutores. Até aqui no Brasil a gente teve uma situação semelhante. Bom, mas vamos ao que interessa. O fato é que Deus, na sua fidelidade, quis e Deus priorizou ser fiel às suas promessas de defender Jerusalém e de manter intacta, manter protegida a aliança que ele estabeleceu com Davi. Essas são questões importantes quando a gente pensa em Deus, no seu caráter, nas suas ações, que algumas vezes nos deixam perplexos, parecem contraditórias para nós, mas isso nos ajuda a, mesmo sem ter uma compreensão plena de cada detalhe de tudo que está na mente de Deus, que não nos foi revelado, podemos aprender um pouquinho e nos submetermos, entendemos aquilo que é para ser entendido, que dá para a gente enxergar pelo aquilo que Deus está dizendo. A vida de Ezequias foi estendida e a esperança de Ezequias foi fortalecida. E como? Como é que a esperança de Ezequias, abalado com aquela notícia, abalado com tanta pressão que vinha de todos os lados, pressões do inimigo, pressões internas para desistir, para se entregar aos assírios, enfim, tantas coisas acontecendo. Ezequias tem um sinal da parte de Deus. E no segundo livro de Reis, dos Reis, temos uma informação adicional. Ou seja, na verdade, Ezequias pediu um sinal, e pediu um sinal que fosse realmente, que não fosse explicado por leis naturais, por qualquer coisa desse tipo. Ao incidir numa escadaria ali, a sua sombra não deveria apenas se adiantar, mas retroceder, o que implicaria numa, como se fosse uma volta no tempo. Vamos entender isso, hein? Primeiramente, essa escada de Acaz, referência aqui ao pai de Ezequias. Não sabemos muito bem do que se trata essa escada, não há não há pormenores, como, por que ela foi construída. Tem muitas especulações de que forma ela atuava como um relógio solar, mas parece razoável pensarmos que ela foi construída de tal maneira que, na medida em que o sol tem o seu trajeto ali do nascer ao pôr do sol, como a gente chama, né? Esses degraus, né, eles fossem sendo sombreados por essa aparente movimentação do sol, que nós sabemos que não é o sol, mas é a terra que se movimenta. Portanto, conforme a terra vai girando, a posição do sol vai mudando e a sombra vai se projetando ali nos degraus. Esse é o que parece ser. Alguns falam aqui de um possível obelisco e a escada ficava posicionada de um jeito ou de outro, mas tudo isso são especulações. O que nós precisamos entender: havia uma escada que, de uma forma ou de outra, ela podia servir como marcação do tempo, marcação de horas, inclusive, no caso aqui. A impressão que a gente tem é que cada degrau corresponde aqui a uma hora, porque é dito aqui que Deus daria o sinal de um retrocesso de 10 horas, o que é bastante. Isso me faz lembrar do filme do Super-Homem, quando ele dá aquele, para salvar a vida da sua amada, ele faz com a sua força, tamanha sua força, ele coloca todo o seu esforço para interromper e reverter a rotação da Terra, como que isso supostamente fizesse voltar no tempo. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mesmo que a Terra parasse, e o que é possível de ter acontecido aqui, é possível que Deus tenha invertido a rotação da Terra por um tempo, mas isso não implica em que as pessoas, em que os acontecimentos voltassem ao passado. Isso não significa isso. Por outro lado, há quem diga que aqui Deus apenas fez com que a refração da luz do sol incidisse ali nos degraus de tal maneira que essa sombra, que normalmente teria um percurso, ela retrocederia. E uma coisa que nenhum homem, ninguém, nenhum artifício poderia fazer acontecer, o que demonstraria que Deus estava falando muito sério a respeito de uma coisa que não é também, não é normal, não é natural. Ou seja, alguém que já está morrendo, já está as palavras de Isaías para Ezequias seriam quase que literalmente o seguinte: você é um homem morto. Até a gente vê isso até nos filmes aí, quando alguém é declarado assim por algum inimigo: ah, você é um homem morto. É mais ou menos essa ideia. Isso não somente Deus podia reverter aquela situação de Ezequias, e para mostrar que ele estava falando sério, que ele iria cumprir aquilo, ele fez retroceder essa sombra. Então, através desse evento extraordinário, o rei e todos os que testemunharam esse evento puderam se certificar de que haveria prolongamento dessa vida, a vida do rei, consequentemente preservando a linhagem de Davi e a proteção de Jerusalém, ficando assegurada também, mais uma vez, de forma definitiva. Depois disso, eles não tinham mais como duvidar daquilo que Deus havia prometido, daquilo que Deus efetivamente estava realizando ali. Deus agiu de forma bastante parecida em outras ocasiões. Não igual, não idêntica, mas Deus faz coisas assim. Deus tem demonstrado como ele age. Um dos episódios que nós temos como dos mais marcantes, um episódio que fala de fé e dessa fidelidade soberana de Deus, é quando Deus pede para Isaac que leve o seu Deus pede para Abraão que leve seu filho Isaac até o local de sacrifício ali. E a gente, não vou me estender aqui com toda a história, mas o final é que Deus livra Isaac. E por que Deus livra Isaac? Hebreus, a carta aos Hebreus explica que Deus até ressuscitaria Isaac se fosse o caso, porque Deus não deixaria de cumprir a promessa que ele fez para Abraão, de que através de Isaac seria formada uma descendência. E isso é muito sério. Essa descendência é muito séria. Ela envolve a formação do povo de Israel, envolve o nascimento do Messias, que viria tanto tempo depois. Portanto, a fidelidade às promessas de Deus se sobrepõe a qualquer circunstância. Ele é o Senhor da vida e de todo o universo. E ele vai agir assim, em consonância perfeita com seu caráter, com aquilo que ele prometeu. Nós devemos ser sinceros, olhando para a oração de Ezequias. Quando nós buscarmos a Deus, sejamos sinceros, sinceros quanto aos nossos temores. Vamos chorar quando precisarmos chorar, mas vamos também abrir o nosso coração em relação às nossas motivações. Que Deus, ao olhar para o nosso coração, veja um coração como ele viu o coração de Ezequias, alguém realmente empenhado em agradá-lo. Não apenas uma oração que queremos pedir, pedir, pedir, quando as coisas saem daquilo que nós esperávamos, mas orações sinceras que falam de uma sinceridade na vida, no relacionamento com Deus. E claro que, como Ezequias, nós devemos manter viva a nossa esperança baseados na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele prometeu cuidar de nós nesta vida. Nós devemos nos colocar debaixo desse cuidado, pedir a sua proteção e confiar nessa proteção, nos abrigarmos de fato debaixo, como metaforicamente muitas vezes a escritura diz, debaixo das suas asas. Deus não tem asas, mas uma forma de falar que estamos sob seus cuidados mesmo. E ele prometeu uma morada no lar celestial, ou seja, por mais que a vida aqui seja difícil, complicada, tempestuosa, o futuro nos está totalmente assegurado, porque em Cristo, por meio de Jesus Cristo, Jesus Cristo disse que ele iria preparar lugar, que a casa do Pai tem muitas dessas moradas e que o lugar seria preparado por ele. Isso também não é brincadeira, é muito sério. E nós temos a certeza plena disso, porque sabemos quem foi que prometeu e sabemos que ele é fiel e é soberano para que a sua fidelidade para que ele faça valer a sua fidelidade. Que Deus nos ajude nessas coisas. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.